Stop 090, esquerda na Front Conde, Juliette Tango Zulu. Esquerda, voa direto Conde, Juliette Tango Zulu. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da 1035 pela via Quebec, após Mike e Lima, na Lima, chame solo 12119. Pausa autorizada final do ILS X-Ray, repórter estabilizado. 180, repórter estabilizado aqui. Clip 5595, Centro Recife, 1251, 133-25, bom voo. 1251, 3325, bom voo. Sete 38-2000, autorizado final do ILS. 2000, 2730-3000 pés, sem restrições em pelo. Ajuste Mi 14, redução da indicada 210-9, 210. Encher 210, ajuste Mi 14, 3000 sem restrição em pelo. Flame Fox 1-0, call now Salvador Tower. 118-6, good day, sir. 118-6, Flame Fox 1-0, good day. American 990, good morning, squawk ident, 724, 1000 feet, join age 1014, confirm arrival. Controlo Salvador, o radar está passando, engrossou no interlato, estrela da roda para. Ciente. Cleared until 4000 feet, join age 1014. Passa dessa. Pode manter a flor de Dadro 9731. Confia para o controle. Web 9731, flor de Dadro. Para tanto, chame Recife em 1260, secundário 1288. Coordena diretamente com o centro, bom voo 9731. 60288, obrigado. Zulu para Tango. Prossiga, Tango. Seu chamado de pouso. Momento, por favor. Sempre. E autorizar aliar e manter pista 10, Olympus 84. Horas e 50, copiado, grato. Três, bom dia, senhor, identificação. Estou ao nível de voo 050, vigilância, chegada maré. Seu número 5 na aproximação, mantém o perfil 3896, desce 050. Controle Salvador, é o Papatango, Zulu, Papatango. Siga, Papatango. Tango pergunta se após o limite do seu CTR poderá acender para 3.500. Ok, após o cruzamento do campo, se o senhor desejar, já poderá subir 2.500, mas 10 minutos eu posso te autorizar, ok? Positivo, grato. Eu preciso ter estimado de pouso quanto possível. Vai atender 3.000. Fundo 270, desce 2.000, autorizado final do ILS X-Way para a pista 10, reduz para 1.809, reporte estabilizado localizador. Gente, o gol no 270 está autorizado o ILS. 7-3-0 estabilizado. Gol 738? Está estabilizado. Ok, apenas em caso de arremetida tem um tráfego a 1000 pés, 6 milhas afastado do longo eixo de decolagem da 1-0. Complete a aproximação com a torre 18-6, bom pouso. Obrigado. Salvador, gol 7-3-8. Gol 7-3-8, continua a aproximação, ajuste no 0, no 4, aguarde pista livre. Tio, 7-3-8. Runway 120, bom dia, runway 10. 120, taxi via Alpha Juliet to gate number 10. 120. Lima Foxtrot 120, taxi to gate 10 via Alpha Juliet. De November Alpha, frequência livre, bom voo até regresso. Tampango, robô Tatapango, por Alfa Tampa na prova da Rota Pama. Torre 18-6, bom pouso. 18-6, graças, valeu, bom pouso. Golo 738, avistado atrasado, pouso a pista no zero, vento de 140 graus com 10 nós, ajuste 10 no 4. LV pouso na 10, 738. O Olympus 84 decolou os 1-4, esquerda, mantendo 1 mil pés, aguardando liberação do controle. Ativo esquerda, 1000 pés, aguardando liberação do controle. Transfere pro controle ou fica na torre? Olympus 84 chamou o controle em 1-1-9-3-5. Automativo controle 1935. Torre Salvador, Papatango, Romeu Papatango, proa da rotatória. Romeu Papatango, reporte para ingresso na final da 1-7. Reporta para final, ingresso no 7, Romeu Papatango. Controle Salvador, Olympus 84. Olympus 84, controle, contato radar na decolagem, sobe 105, tráfego, 12 horas 7 milhas, no Nordeste, mantendo 1 mil pés, o Romeu Victor 10. Afirmativo, da presente está ascendendo, livrando 1000, ascendendo para 105, Olympus. Ciente, decepta radial de saída, quanto possível, seu tempo total de voo estimado de regresso. Afirmativo, tempo total de voo. Serviço 3 horas e 30. Afirmativa para contato com o controle, mais 3 horas e 20. Ciente, o Olympus 84, copiado, vai prosseguir na escuta do Celpen 3, confirma. Afirmativo. Ciente, já livrou o tráfego em altitude, a posição de 12 horas a meia dúzia de milhas, está livre chamar nos canais previstos, bom voo até o regresso ao Olympus 84. Grato, chamando nos canais previstos, Olympus, até o regresso. 1-5, direita, solo 1-2-1-9. Direita, 1-2-1-9. Solo, vou 1-7-3-2. Direita, 1-7. Golo 270, avistado, autorizado, pouso pista no 0, vento de 150 graus com 8 nós, ajuste no 0 no 4. Livre pouso no 270. Patango, para evitar pouso simultâneo, faça 270 para a direita e reporte para reingresso na final da 7. Até 2209, 3896. 2-4-5-0. Senhor, identificação, desce ao 0-6-2-0, vigilância, chegada à maré, total 9-9-0. Descendo para 0-6-0, chegada à maré, total 9-9-1. Bridge, via Pêsulo 1-0, o restante conforme a rota do plano. Controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-6-12, o transponder 5-4-2-0. Controle 1-0, O azul 4207, aciona 5420. E o restante conforme a rota do plano. O azul 4207. Cotejamento correto é porta para acionamento de táxi, o azul 42, acionamento pushback 4207. Uso 17, Romeu Papadão. Gol 1270 no solo 18, livre direita, chamando solo 1219. Direita 1219, gol 1270. O no 270, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Correção, portão número 4, no 270. Alfa Juliette, o portão 4, gol no 270. O gol no 270, o reportante da Juliette para ingresso no 270. Chamarante da Juliette no 270. American Airlines 990, clear the until 2006. QNH 1014, report on localized aircraft. You are clear, final ILS approach to runway 10. Okay, clear down to 2000 feet, clear the approach, and we'll report final American 990. Bom dia, senhor, identificação. Está nível 070. Estilaço, chegada maré. Maré 070. Peço. Portão número 4. 7 para 4, vamos no 270. Fusão P28, que vai seguir para o ponto de perdão 7. Aeroporto pronto para decolagem. Para o lock direita, até a proa 045, reposto estabilizado. Mantém 3000, está seguindo 757-200 da American Airlines, 7 milhas e meia sua frente, também interceptando o lock. Reduza para 1909, 3896. Para o lock completo direito até a proa 150, reposto estabilizado. Juliette Bravo Zé, autorizado a decolar da pista 7, vento de 130 graus com 9 nós, ajustando 0 no 4. Juliette Bravo Delta. estabilizando a localização de 3896. Pode, até 2000, reporta a zona, 3896. American Airlines 980, complete approach, Conal Salvador Tower, 118.6, good day, sir. 118.6, good day, American 90. American 990 is approach for runway 10. American 990, continue your approach, report other mark, landing gear down and lock it. Ok, via Mario 2014, total. Sem restrição de velocidade, 9990. Sem restrições de velocidade. Chama o controle em 119.35. É, aqui no Neto Vazela. Passado, aqui no Neto Vazela, está fora de sol. 7 Bravo Delta, bom dia, contato radar, sobe uma centena, saída a bordo, cumprindo as restrições previstas. É, já tá bom. 0014. Stay line 10, Mac 990. Meia chame torre 1862 é pomposo. Continue a aproximação, reporte no ponto do marcador externo, baixado travado, aguardando pista livre, ajuste 10 no 4. É 3895, está autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva pela direita. Realiza o perfil da saída da El, após Del Voaleda, após Leda Eudes. Via Upper Zulu 44, o restante conforme a rota do plano. O controle 119.35, a torre 118.62 e aciona 5432. Confia? A sua rota, o 4500 mantém 2500, confia. 340, pessoa 44, devolve ao moderno pela direita, da El, meu, da El. Controle 1935, responde com 432, até 295. Cotejamento correto, tá 3895. Para acionamento pushback, chame solo 121.9. Autorizado pushback acionamento, chama para o táxi 4207 no gate 1. Livre pushback acionamento, chama para o táxi 4207. Nível 080. 7, vai passar. Total 9990, autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte localizador. ILS X-Way, pista 10, informará localização. Zulu 4060, tráfego 12 horas 10 milhas, mesmo rumo, cruzando 6 mil em descida, um Boeing 727-200, com 225 nós de ground speed. Cliente, está reduzindo, 4060. O que é que você erra, prossiga? Tá 3296 avistado, autorizado pouso na pista 10, vento de 140 graus com 8 nós, ajuste no 0 no 4. Índia, Serra. Senado 2000, senhor transponder 0235, 0235, Índia, Serra. Na 3896, no solo 230, libera a direita, chame solo 1219. Táxi via Alfa, reportante da Juliette, na retaguarda do Boeing 757 da American Airlines. Lua desce a 2000 pés, autorizada a final do ILS X-Ray. Reporte estabilizado, localizador. 3035, meta pro intercept, vai reportar estabilizado, setor 60. Total 9910, localizador. Ciente, torre 186, total 9990. O número, ponto 6, até já. Até. Juliette Bravo Delta. Liga. Assuma a navegação, proa de Vitória da Conquista. É, Vitória da Conquista, até agora. Ciente, total 9910, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajustando 0 no 4, total 9910. Ajustado 1-0-1-4, aguardando o marcador externo com o trem baixo, o total da 9-9-0. Azul 420786 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Campinas, próximo para o carro. O Azul 4207, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1918, decimal 612, Kenegão no 0-4. Azul 4207. 1-0-4, táxi via Índia Alfa, Torre 1086, Azul 4207. Total 9910 avistado, autorizado por uso da pista no 0, vento de 140 graus com 9 nós, ajuste no 0 no 4. Ok, livre pouso para o total 9910. Estabilizado, azul 460. Complete LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 612, bom pouso, azul 4060. 3862, bom dia. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 090, chame o controle Caju. No 20, 3, bom voo. Bom dia, Azul 460, continua a aproximação, ajuste no 014, reporte marcador externo, baixado travado, aguardando pista livre. Vai reportar 460. Salvador, é o 1270. 1270, aguarde. Papatango, mantenha as condições visuais. Serviço radar encerrado, 56 milhas nordeste de Salvador. Mais 5 minutos, chama o controle Caju no 203. Bom voo até regresso. Zero 03, ciente. Aguarde de coordenação. Ciente, qual seria a saída aprovada? Saída da El. Obrigado. Sente Azul, 417, mantém ponto de espera, aguardando instruções. Espera. Autorizado, portão 7, 3896. Fala, bom dia, voo 1777. 1777, ponto seguro, aguarde corte. Aguardando na quadra recente da manhã. Total 99 no zero, no solo 35, direita, solo 129. Direita, solo 129, total 99 no zero. Azul 460, autorizado pouso na pista no zero, vento 140 graus com 8 nós, ajuste no zero no 4. Embaixo travado, livre o pouso no 0, 4060. Salvador, 220, bom dia, senhor, identificação, desça 2000 pés na proa de Tuna, ajuste MI-14, está autorizado ILS X-Ray. 2000 na proa de Tuna, está autorizado ILS, está fazendo 500 dias, que ele está formação aqui. Após direto Tuna. Claro. Joker, prossiga, Salvador. Tarifa de descida. Tarifa de descida até 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Confirme suas intenções, prosseguir visual litoral ou prefere fazer o ILS, dispensar fazer o piloto? Prosseguir visual litoral. Ciente, então desce a 1.500 pés, ajuste no 0 no 4. Joker, 4 pés. Ciente, esquadrão Joker. O azul